Quem é de Miliano e tá no bang? Quem tá na caminhada dando sangue? Quem que por inveja é visto como infame? Quem? Alvos da lei, tamo no lance. Hey, hey, neguinho, não é por nada não. Aperta o rec aí, cê não tem noção. Olha só o que o tempo faz, né, tiozão? Gangsta rap, voltando a milhão. Monstrinho, monstrão, seja o que for. Sem simpatia, os loucos retornou. Sem dó, sem dor, sem massagem, sem caô. Pelo amor, por dinheiro e por amor. Quem falhou, na caminhada escorregou, se jogou. Ainda quanto o rap conspirou, demorou. Na arena os fracos nunca que aguentou, sim senhor. Conheço vários que só ramelou, apostou. Sempre contra, nunca a favor, no rancor. Falou que nós nunca ajudou, gritou. Que o rap arrastou, abandonou, isqueirou, isqueirou. Sozinho se queimou, queimou. Virou fumaça, tio, evaporou. Fraquejou, moscou e se declarou inimigo meu, das minas, dos mano. Vê se fala baixo, todo mundo tá escutando. Fazendo mó escândalo, que feio. Não tenho culpa se você não tem talento. Olha no espelho e veja o culpado. Baby gangsta, de chapéu tolado. Quem é de Miliano e tá no bang? Quem tá na caminhada dando sangue? Quem que por inveja é visto como infame? Quem? Alvos da lei, tamo no lance. Quem é de Miliano e tá no bang? Quem tá na caminhada dando sangue? Quem que por inveja é visto como infame? Quem? Alvos da lei e a falange. Os menino tá subindo a rua de sapão, ouvindo realidade cruel e facção. Jusso vem de Astra, descendo a quebrada, ouvindo a falange, loucão. Firmeza chapa, uns barato vai, outros barato volta. O rap não, o rap não é moda. Tirando uns chorão, esquecendo os ramelão. Que tava por emoção, me mudou de estação. Região, tamo firmão, que no mata fortalece. A sua inveja cai por terra e apodrece. Salve os moleque, que olha e reconhece. Salve os moleque, que não desmerece. Vários só te liga quando tá no descabelo. Ficou suave, perde número e endereço. Assim que é o tempo, mostrando e ensinando. Aí Tobá, é nós que tá, tamo chegando. Palavra é uma só, e não faz curva. Deixa eles pensar que tá bom, firmeza truta. Vila missionária e Diadema City. Admite, bom gosto em alto requinte. Quem é de Miliano e tá no bang? Quem tá na caminhada dando sangue? Quem que por inveja é visto como infame? Quem? Alvos da lei, tamo no lance. Quem é de Miliano e tá no bang? Quem tá na caminhada dando sangue? Quem que por inveja é visto como infame? Quem? Alvos da lei e a falange. Vai, chama o dado pra ligar o som do carro. Aqui ninguém relaxa, tio, cê tá ligado. Família nacional, realidade ativa. Consciência humana e latrola de Brasília. CDG, relatos da invasão. Nego Night, Preto Mi, Bevalente, Cocão, Flora Matos, DD, Dinadi, Inquérito, Fex, QI e Eli. Depois coloca o arte final pra spray. Os mano é bom mesmo, tem que reconhecer. Tamo aí, tamo junto, firmeza vagabundo. Sem pagar comédia, esse é meu mundo. Ré, vejo vários brabão só reclamando. Cheio de razão, monstrão, querendo pano. Julgando, apontando, ó, não faz igual. A culpa não é do X, a culpa não é do Brau. Quem é de Miliano e tá no bang? Quem tá na caminhada dando sangue? Quem que por inveja é visto como infame? Quem? Alvos da lei, tamo no lance. Quem é de Miliano e tá no bang? Quem tá na caminhada dando sangue? Quem que por inveja é visto como infame? Quem? Alvos da lei e a falange. Aê, um salve pros guerreiros, que continua no rap mesmo sem ver o dinheiro. Um salve pros escoteiros, que quase nunca se aventura no gueto. E pra você também, é, você mesmo, que fica procurando culpado pro seu fracasso. Ninguém tem obrigação com você nem comigo não, tiozão. Tô cansado de ver os manos esquerando, brabão. Na base do choque, cê não arruma aqui nada não, loucão. Nós é tudo meio de favela, tudo e nada nosso. Tem que parar de criticar o sucesso dos outros e conquistar o seu. Parar de falar que os manos se vendeu, que tá fazendo rap pra ganhar dinheiro. Cada um sabe o valor que tem. Se você acha que não vale nada, faz de graça e já era. É, e quando os manos citam rap, tá ligado? Já vem na mente show beneficente. Você cobra 200 conto de transporte e os malucos falam que você tá tirando, que não corre da favela. E com nós? Quem é que corre? Ninguém, né, tio? Ninguém corre com nós. Quem? Os caras só sabem chegar, pedir CD de graça. Mas quem? Aí, não chega, não sabe, tá ligado, irmão? O corre que a gente faz, mano. O dinheiro que nós gasta, mano. Aí, pra realizar o nosso sonho, tá ligado? Não sabe quem? Nada do nosso investimento aí, mano. É mil graus, mano. É várias fitas. E sem esquecer também aí, certo? Quem? Os caras que fica falando aí, levando palavras vazias pros quem? Outros, dizendo que o Alvos Ali acabou. Aí, irmão, o Alvos Ali não acabou, e muito menos quem? O de menor saiu do bang. Enquanto eu tiver vivo, certo, tio? O Alvos Ali também vai estar. Firmeza, Zé Povinho. Muita inveja, muita arrogância, orgulho. Aí, várias fitas, mano. Rap versus rap, gangsta versus underground. Do gringo nós só pega como exemplo a aparência. Mas aí, independente de qualquer fita, só tenho a agradecer ao ser humano melhor que hoje eu sou, certo? Obrigado, senhor. Obrigado, rap nacional. Salve, Falange. Salve, JJ. Dona Sul. Alvos Ali. Agora os vermes vai chorar.